meu irmão. A solução tá aí pra você enxergar, mas o mundo, ele quer que você não enxergue. O sistema quer que você não enxergue, mas Deus está aqui pra nos ajudar a lutar, a vencer as batalhas do dia a dia, que só tende a acabar. Porque Deus está conosco, irmão. A vitória já é garantida. Então lute, tenha força, persevere, porque Deus é a única solução para os nossos problemas. A vida é tipo assim, ó. Vida é dom de Deus e bem vivida, mas infelizmente o homem não consegue chegar à saída de um mundo louco, cheio de guerras, armas, destruição, ganância por dinheiro, ibope em rádio, televisão. Não importa qual o jeito, barato é crescer, ser bem respeitado, patrimônio em tudo que é lado, não passando de um simples coitado, iludido por Lucifer. Bens materiais conquistando, girando a paz de famílias que nem sequer tem um emprego, um lar, um lugar pra se abrigar. E por isso começa a roubar, a matar, a se drogar, pensando que isso vai amenizar. Pelo contrário, vai ficar muito pior. Sem base, sem estrutura, com filhos pra criar, todos de menores, não podendo trabalhar. Projeto criança na escola, pura ilusão. Pode até ser cadastrado, mas material não chega às suas mãos. E se chegar, ele vai se perguntar: ou compro comida ou fico passando fome. E sem falar que vaga na escola é raridade. O que acontece com a mente vazia sem ocupação? Por ser um vida louca do crime de aviãozinho a patrão. De aviãozinho a patrão. No mundo do crime, ele fez doutorado, se dizendo bam bam bam, de ponta a ponta. Quero maioral, não tinha outro igual, seu pensamento era assim. Mas tudo que é ilusão, um dia tem um fim. Se envolveu com o mundo das drogas, no começo um baseado. Juntava com a turma e ficava bem chapado. Sistema nervoso alterado, mas conseguia controlar. Só não tinha noção que aquilo podia viciar. Mente dominada por Satanás. O simples cigarro de maconha já não o satisfaz. Começa com o pó maldito, agora a onda é cheirar. Cheirar, a sua onda é cheirar. E pra manter o vício, seu dinheiro já não dá. Voltar a roubar é sua única opção. Sair pra correria, meter fita com um oitão. Dinheiro fácil para manter um vício difícil. E pra economizar, ele resolve mudar de vício, por ser mais barato e te deixar mais doidão. Bem louco, na noia, na escuridão. Começa a fumar pedra, veja só que ilusão. Veja só que ilusão. Coisas ruins que não conseguem ver o final. Vida pra muitos é assim. Muitos problemas, coisas ruins que não conseguem ver o final. Bem louco, já não consegue dominar. Está tão viciado que não consegue mais parar. Até os próprios amigos ele começa a roubar. Começa a deixar falha na sua quebra. Jurado de morte, mas ele nunca se entrega. Sem perceber, ele cava sua própria cova. Bem louco pra sair, se redimir, mas com suas próprias forças não iria conseguir. Casa de recuperação, nem pensar, porque ficar trancado em seu pensamento só iria atrapalhar. Se não é a opção, o que vai fazer? Tem que ter força de vontade pra não envolver no mundo louco. Tem que ter sabedoria também, estar disposto pra não ficar perdido neste mundo louco, cão. Vivendo mera ilusão, com uma tábua no olho te impedindo de chegar à verdadeira vida. A vida que em Cristo há, somente em Cristo há. A verdadeira vida que em Cristo há, ele é a saída, a cura da ferida, que só ele tem a fórmula que cicatriza. Certo dia desanimado da sua situação, bem louco, chapado na noia, bem louco, doidão. Pronto pro que der e vier, pro arrebento. Se passar na sua frente, já era, lamento. Mente dominada por Satanás, entregou a sua vida ao crime. Força já não tinha para voltar atrás. A sua mente dominada já não tinha paz. A cada dia que passava ele ficava bem pior. Chegou numa situação que causava até dó. Jogado, largado, perdido neste mundo cão. A sua alma já vagando na escuridão. Naquele momento não queria mais viver, Mas Deus enviou um homem para mostrar o que fazer, e que sem ele não existe um bom viver. Palavras e incentivos por aquele homem foi lançada. Fé, maior estratégia, ligação de vida. Amor, o dom de Deus, a cura da ferida. A paz que cicatriza o mundo, verdadeira vida. Será que sua vida tá levando o mundo às traças, irmão? Dá uma olhada pra mim, dá uma olhada pra você. Vê, Jesus quer realmente mudar o seu viver. Olha bem pra você, rapaz. Deus tá fazendo um convite agora pra você mudar a sua vida. Vê se se converte, rapaz. Olha pra você, olha seu mundo sem solução, no meio das drogas. Vê se isso é vida. Jesus tá dando essa oportunidade pra você agora, irmão. Não perca tempo. Será que vai ficar no mundão vacilando até quando? O diabo leva sua alma para o inferno. Vai na igreja hoje, tenta escutar bem a palavra, prestar bastante atenção. Viver sua vida, senão não vai ter solução. Não perca tempo, irmão. Naquele momento a palavra ele ignorou. Deus quis lhe dar outra chance, mas o inimigo o roubou. Saiu pra correria, está louco, muito louco, louco. Sangue no olho, na noia, disposto, pronto pra fazer o mal. Matou seu próprio amigo por causa de um real. Para manter o vício, para qualquer sacrifício. Na noia profunda, já era madrugada. Decidiu ir para a boca de pó. Veja só, sente só o B.O. Sente só o B.O. Assaltou seu próprio patrão, agora veja só. Sente o B.O. Quilos de pó nas suas mãos agora só. Dois maiores erros cometidos em sua vida: ignorar a palavra de Deus, Cristo a saída. Solução de seus problemas, abraçando o inimigo. Ficar bem louco, perdido e fazendo dele amigo. No raiar do dia, se recuperando da noitada, foi se dar conta do tamanho da mancada. Parou, pensou, lembrou, refletiu: vou mudar de vida, vou buscar a saída. Naquele momento lembrou do homem do dia passado, e também do convite que ele havia ignorado. Já decidido, ele chega à conclusão: irei pra casa de Deus pedir um voto de perdão. Mas um dia depois ele foi assassinado a caminho da igreja que aquele homem havia convidado. É, meu irmão, infelizmente essa é a realidade de muitos que vivem aí perdidos no mundo da droga, no mundo do crime. Duvido que você não tenha uma pessoa nessa situação dentro da sua família. Então, converta-se e mostre a solução para essa vida. Não espere com que essa luz apague, e sim, faça com que ela se acenda a cada dia mais. Leve a palavra, profetize, ore, denuncie ao nosso Deus que está sempre a nos olhar. Ele quer que você o clame, ele quer que você o louve. Então entregue os seus caminhos nas mãos dele, e assim conseguirá viver. Toda a sua família poderá louvar a Deus de como ele deve ser louvado. E assim, toda situação de malignidade terá um fim. A solução é Cristo Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo, irmão. Entregue-se a Cristo.